Inicial táxi, vai passar a retaguarda. Após a passagem do tráfego, está autorizado no 01, me chama táxi. Ok, após o tráfego que iniciou na 10, você livre para os pegas também, a gente vai chamar para o táxi azul 4069. Solo do 1804, quanto táxi? 1111, a bordo 0319, confins, alternando. Autorizado táxi, via pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal meio, ajuste 10 no 4, gol 1804. Sente autorizado táxi via pátio, Índia e Alfa, no ponto espera da 10, 1186, sentido ajuste 1804. 099. Repouso, Juliette. 5-1-3-3-2-5, 5-7-2-2, obrigado, bom dia, bom serviço. Boa. Cópia. Cópia, autorizado Guarulhos, nível 3, 60, via rota conforme UP Zulu 21, trive, direto Poços de Caldas. Decolagem pistão no zero após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, Elefa, após Sagaz. Frequência do controle 119.35, aciona 5133. Estrada 360 para Guarulhos, via Pesolu 21, trive, Poço Caldas. Decola da 10, curva direita, Arpó, Elefa, após Sagaz. Controle 1935 e transponder 5133, gol 1637. Correto, portão 05, chama pronto, no 607. Chamará mesmo. Mike Tango Juliette pousou e livrou táxi Alfa Kilo Remota 10 do Pátio 3. Alfa Kilo Remota 10 do Pátio 3, Mike Tango Juliette. Salvador, bom dia. Gol no 7, no 5, no portão 2, Informação Hotel, para Brasília 380. Gente, algum no 7 no 5, confirmando Brasília no 38? Afirmo. Tem o 36 já aprovado, solicita o 38? Pode ser o 36. Autorizado Brasília, o nível 360, via Opusulo no 7, decolagem da 10, primeira curva à direita, subida Arbor, Elefa, após Elefa, Ofito. Frequência do controle 119.35, aciona 5136. Brasília 360, Open Zulu no 7. Decola da pista 10 com curva direita, Arbor, Elefa, Ofito. 1935 controle e 5136 transponder. O gol 17, 15, reporta quando pronto. Correto, 5136, portão 02, chama pronto, 17, 15. 804, fora do solo. 804, decola 3, 2, controle 1935, bom voo. ONU 935, bom dia, 1904. Controle Salvador, bom dia, boa noite 04, saída da Elco, dando 2.700 pés. Boa noite 04, contato, radar na decolagem, suba 360, saída da Elco. Subindo 360, boa noite 04. Salvador, muito bom dia, total 9910, com a informação hotel. O total 9910, bom dia, sem identificação. Prossiga direto Duna, desça para 2.000 pés, altímetro 1014. Direto Duna, 2.000 pés, 1014, informa que perdeu as comunicações com o centro do Recife. Copiado. Santo 4069, está com 1.10 a bordo, 4 horas e 5 a pé na Ribeirão. Confirme somente o POB do azul. 1.10. Gente, direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 1.10, torre 1.18.6, 1014 no ajuste, tem um bom voo 4.069. Índia Alfa, torre 18.6, azul 4.069, excelente dia, até a próxima. Valeu. Salvador, o total 9910 voltando. Na minha posição. Direto Duna, descendo para 2.000 pés. Afirmativo, livre descida para 2.000 pés, sem restrições de TAP. Direto Duna, para interceptar o loco do ILS X-Ray, 9910. Gente, 2.000, 1014, ok, obrigado. Bom dia, é o Rio 9812. Ali, mantém 4069. Dole Salvador, Rio 9812. Dole Salvador, é Rio 9812. Salvador, é o Rio 9812. 9812, muito bom dia, senhor identificação. Prossiga direto Duna, desça para 3.000 pés. O altímetro 1014. Direto Duna, com 1014 para confirmando 3.000. 3.000 pés, afirmativo, desconsiderando a restrição à altitude lá em TAP. Afirmativo. 1500. 4069, boa. Contato radar de colagem suba 360, Seirizel. Para 360, solicita a curva da presente para a 190, para evitar informações. Boa, 190, ciente, está livre, após direto da El, o 4069. Ok, curvando à direita, após direto para o 190, após desvios da El, 4069, obrigado. Bom dia. 5594, bom dia. 190 para Aracaju, copia? Prossiga. Autorizado Aracaju, nível 190. Decolagem pista 190, após primeira curva à esquerda. Executa o perfil da subida Puca, transição Alfa Romeo Uniforme Aru. Frequência do controle em 119.35, aciona 5145. Autorizado 190, decola da 10ª curva à esquerda na Puca, transição Aracaju. 19.35 é o controle, transponde 5145. Correto, na remota 04 do baixo 3, chama pronto 5594. Camará, grato. Solo gol 1607 para o táxi com 148 a bordo, 3:50, alterna Galeão. Autorizado táxi em frente, após última direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 118 decimal meia, o ajuste 10 no 4, bom voo gol no 607. Possível em frente, direita, no ponto 86, 607, obrigado, bom dia, ponto 4. Solo Salvador, muito bom dia, vou no 605. No 605, bom dia, Galeão, no 360, pronto, cópia. Pronto, a cópia, ciente do hotel. Bom, no 605, hotel confere, autorizado Galeão, nível 360, via rota conforme plano de voo. Up Zulu 110, Esmaco, direto Lúbito, direto Barbacena, direto Toquim. Decolagem da pista 110, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. Frequência do controle em 119.35, aciona 5143. Autorizado 360, Galeão conforme o plano, Upsilon 0, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena, direto Toquim. Decola do 10 com curva direita, Tael, Leda, Bridge, controle Salvador 1935, transponder 5143, gol no 605. Correto 5143, portão 03, chama pronto no 605. Sente gol no 605. Precisou. Reportarei isso. Aberto acionamento, gol no 7 no 5, portão 2. 107, ali decola pista 10, vento 130 grau, fechou. Ali decola 10, bom, Alô Salvador, muito bom dia, alô 1897, cliente da informação hotel, Belo Horizonte, Confins, nível 380. 97, cliente, Confins, nível 360, já aprovado, só um minuto, recobre. 360, aguardando. Só uma dúvida aqui, senhor. O senhor autorizou aí após desmate direto, posição Lúvito, Lima, Uniforme, Victor, Tango e Uniforme, confere? Lima, Uniforme, Victor, Tango, Oscar. Tango, Oscar. Ah, ok. Muito obrigado. Sim. 149812, autorizado LSX-Way, prossiga para 2000 pés. Reporte localizador. Autorizado ILS para 2000 pés, 1014. Afirmo. Total 9910, chame centro, chame Torre Salvador, 1118 decimal meia. Confirme, 112. 118 decimal meia, frequência da Torre Salvador, total 9910. 118 meia, obrigado. 1897, cópia. Autorizado Confins 360, via rota conforme, direto bridge, up Zulu 16. Decolagem da 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto bridge. Frequência do controle em 119.35, aciona 5141. Confirme após saída da El Leda. Após bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Echo. Ativo, 360 com o fim, decola da 10 pela direita, da El Leda, Leda Bridge, que é time, 3935, 5141, é o transponder do 1897. Correto, portão 8, chama pronto, gol 1897. Matéria da chão. Decola aos 45, chame controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 1607. Voo 1607, bom dia, contato radar na decolagem, suba 360, saída Arbor. Libreu 360 na saída Arbor, obrigado. Azul 4069, chame centro Recife, 251, alterna 13325. 251-3325, 4069, bom dia, obrigado. Boa. Está interceptando o localizador 9812. Gente, 9812, completa a ILS X-Ray, chamando Torre 18 decimal meia. Um abraço a toda a tripulação Rio. Ok, 18.6, até a próxima, até o regresso. 19, belo pouso. 29, obrigado. Deixa eu ver. Puxa, agora no 0-4, gol no 7, no 5, com voo. 614, Índia Alfa, ponto de espera 18.6, um bom trabalho, 7 no 5. Você passa o solo total 27? E bom dia, é o Rio 9812. Total 9910 para me escuta? Via Alfa e Kilo, até a remota 8 do Pátio 3. Alfa e Kilo, remota 8 do Pátio 3. Deu voz de chefe. Gol 9280, a informação aberta. 9280, bom dia, Recife no 4110, já aprovado, pronto, cópia. Obrigado. Autorizado Recife, nível 3, qual são? 4110, Upper Whiskey 58, decolagem da 110, curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, controle 119.35 e 5150. 410 autorizado para Recife, dia Perito 58, decola a pista 10 com curva à esquerda, Pucaracaju é a saída, 119.35 é o controle, o transponder 5150, gol 9280. Eu diria somente confirmar o nível autorizado? 410. Correto, meia dúzia, portão chama pronto, 9280. Obrigado. Salvador, é o Sideral 9973, pressionamento na posição, parte 3. Livre acionamento na posição, chama pronto para o pushing, o 9973. Chama para push, Sideral, 9973. Contornar a formação pela esquerda, o gol 607. Sonista esquerda ou desvio será pela esquerda? Confirme. Desculpe, é o desvio pela esquerda. Copiado, pois desvio direto Elefa, o número 607. Após desvio, voa Elefa. Vamos manter a proa por 2-0, William. Copiado. Salvador, o gol 1897 na ponte 08 para pushback acionamento. 1897, portão 08 autorizado, chama táxi. Autorizado pushback acionamento, portar a táxi, gol 1897. Linha 9892, solo 5 na direita no 219. 219 vai livrar agora. Salvador, gol 9280, pushback na meta no meia. Portão 62 autorizado, chama táxi, gol 9280. Autorizado, chama táxi, gol 9280. Gol no 705, livre decolagem, capítulo 06, vento no 20 graus, 89. Colagem autorizada, gol no 705. Tráfego. Rio 98 no 2, taxiando. 98 no 2, Alfa e Kilo até o Pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento. 795, decola 53, chame controle em 935, bom voo. 935, bom dia, obrigado. 1288. 1288, obrigado, senhor, bom dia. Boa. Controle, bom dia, igual no 795, cruzando 1500 pés. Bom dia, no 75, contato do radar na decolagem, suba ao 360, saída Arbor. 360, Arbor, igual no 795. Salvador, o voo 1897 está pronto para o táxi, o POB 128-128, entrará na Campinas, 2 horas e 58 minutos. Gente, voo 1897, autorizado a iniciar o táxi, vai seguir o Boeing da companhia que puxou no 62 até o ponto de espera como número 2, no ponto de espera 2886, o ajuste 1094 agora. Já ajustado 1014, vai seguir o nome da companhia na nossa frente, é o ponto de espera 18.6, voo 1897. Salvador, gol 9280, pronto táxi, PB 110, com 3 horas e 10, altena Salvador. Autorizado táxi, pátio Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 118.6, o ajuste 1014, tem um bom voo, gol 9280. Pátio de Alfa 186 lá, grato, gol 9280. Para evitar ainda informações, o 1715. Sim, está livre para o 310, o 1715. Obrigado. Gente, autorizado o voo local, Salvador, Salvador. Prossegue a 500 ou a 1000 pés? 500 pés, decolagem da 17, curva à direita, linha do litoral sul. Inicialmente autorizado até Pituaçu e solicita a solicitação ao controle da avenida paralela. A frequência do controle 1935-0115 no transponder, Mike Juliette Romeu. Autorizado no local, o transponder 0115. O aqui está fazendo 119-180. Gente,